Introdução Workshop 545. Das rodas para as esferas. Plasma livre flutuante. Quem está nos controlando? Sete falhas. Computador de plasma no vazio. Este workshop está abrindo uma nova dimensão para a humanidade, desde a movimentação pelo planeta usando a roda até o aprendizado de como usar a nossa alma, que é um plasma e uma esfera. Isso requer uma maneira completamente diferente de pensar sobre nossa vida no estado da matéria. Até agora, fizemos todos os nossos movimentos em duas dimensões, ou seja, esquerda ou direita, para frente ou para trás, para cima e para baixo. E mesmo quando olhamos para o Sol, que é uma esfera, nós o vemos apenas como uma superfície plana de bidimensional. Não pensamos nele brilhando em todas as direções ao mesmo tempo. E as pessoas que participaram da última sessão de voo, quando elas viram os dois sóis, geralmente elas viram eles em duas dimensões. Portanto, isso é algo que está embutido em nossa visão e em nossa maneira de nos relacionarmos com o mundo em que vivemos. Mesmo que olhemos para uma luz que é uma esfera, não pensamos conscientemente na luz que sai pela parte de trás dela. Basicamente, nossa visão enxerga a superfície plana à nossa frente, e por meio das sombras, vemos contornos e objetos em três dimensões. Se aprendemos a pintar, que é em uma superfície bidimensional e plana, aprendemos a usar sombras para fazer com que a imagem pareça tridimensional. E não pensamos no que está atrás de nós, é apenas ali uma escuridão vazia. Mas podemos nos treinar para nos tornarmos conscientes do que está atrás de nós. E agora o Sr. Cash está abrindo uma nova existência para nós. Ele disse que o tempo que levaremos para entender e mudar nossa mentalidade de uma roda para uma esfera é o tempo que a humanidade levará para amadurecer para a nova tecnologia. Tenho pensado muito sobre como girar uma esfera com todos os seus raios projetados para fora em 360 graus. E eu não acho que isso seja possível na dimensão física da forma como é configurado atualmente nos dias de hoje. As linhas do campo magnético seriam cortadas e emaranhadas também ao atingirem outros objetos. Em primeiro lugar, a maneira como sentimos que um objeto material é sólido tem a ver com a consciência de nossos sentidos, a força do campo magnético com a qual nos relacionamos com o objeto e outras coisas. Portanto, se vamos começar a ter uma percepção de nossa dimensão física em três dimensões, então algo precisa ser adicionado para que possamos assim ter essa percepção. Talvez seja por isso que quando pediram ao Sr. Cash que desenhasse a forma como as linhas do campo magnético de uma esfera se parecem quando giram, ele não fez isso, não desenhou dessa forma. Mesmo se estendermos a nossa mão e olharmos para ela, veremos apenas a parte da frente da mão. Estamos tão acostumados com isso que não pensamos no que realmente significa três dimensões. É interessante que quando cortamos as linhas de campo magnético dos ímãs ao gerá-los uns contra os outros, obtemos assim a corrente alternada, que é a potência ou a força dos campos magnéticos no estado da matéria. A roda, então, torna-se uma analogia para o estado da matéria, e a esfera para o estado do plasma ou da energia. Mudar nossa mentalidade também mudará nossa dimensão e nos permitirá estar ciente de que ambos existem ao mesmo tempo. Talvez isso eleve nossa dimensão física a um nível superior. E a razão pela qual eu disse aqui estar ciente de é porque eu acho que a realidade ela existe já em segundo plano, quer estejamos cientes dela ou não. A única diferença é que negamos a nós mesmos a alegria de viver no estado de plasma. Aqui uma reflexão adicional sobre isso. Como uma esfera giraria em três dimensões? Nós a vimos girando bidimensionalmente, mas como adicionaríamos a terceira dimensão a ela? Ela começaria a oscilar ou como? Não consigo pensar em como essa terceira dimensão entraria. E é por isso que eu acho que algo fundamental precisa mudar na maneira como percebemos as coisas. Eu comecei a imaginar a alma do homem no meio da cabeça como uma esfera que irradia constantemente campos magnéticos, como o Sol faz em 360 graus, mas não é obstruída pelo estado da matéria, porque está em uma força de campo magnético diferente e passa através do que estiver à sua frente. Isso nos dá a sensação de que estamos constantemente dentro da esfera de nosso próprio plasma, que é a alma, e conectados a tudo no universo. E se quisermos girar a esfera da alma do homem, giraríamos a força do campo magnético que atinge assim o limite do pequeno ponto que chamamos de alma do homem, e outra força de campo magnético alcançaria o limite do corpo e giraria em torno dele por meio do fluxo sanguíneo, e outra para o limite da Terra, e assim por diante, até chegar ao Criador. Isso se encaixa no modelo de que somos um plasma dentro de um plasma, e assim por diante. E que quando nos movemos no interior da Terra, estamos constantemente conectados a todos os outros plasmas e campos. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo e não há lacunas nisso. Somos a unidade e, ao mesmo tempo, a aparência da dualidade que chamamos de vida no corpo e na Terra. Se o Sr. Cash não viesse e nos ensinasse, permaneceríamos na escuridão de um corpo físico que parece se mover, mas não tem consciência de como ele está conectado a tudo ao mesmo tempo. Eu não sei se isso tudo está correto, mas é nisso que eu tenho pensado desde que o Sr. Cash nos disse para pensarmos em nós mesmos como uma esfera em vez de uma roda. Isso nos leva diretamente ao próximo assunto que o Sr. Cash abordou, que foi o fato de nossa alma do homem ser um plasma livre e flutuante no centro da cabeça. Ela está simplesmente pendurada ali e permanece no lugar por causa dos campos magnéticos do fluxo sanguíneo, dos campos do universo e, imagino, dos campos da nossa emoção e do nosso desejo de viver. Mas o que é realmente chocante nisso é que ela, a alma, não está fisicamente conectada à fisicalidade do corpo de forma alguma. Ela é totalmente independente. Isso é estranho, porque então deveríamos sentir que há outro ser dentro de nós, não é? Será que é a alma do homem que olha constantemente para fora de nossos olhos? E por ignorância presumimos que seja a alma da fisicalidade ou a fisicalidade? A alma do homem está comandando todo o show do que chamamos de nós mesmos, e no entanto, não estamos cientes disso. Isso explica muitas coisas. Por exemplo, quando o corpo está sendo tomado por um pacote de energia, a alma não é afetada. E a partir desse ponto de independência da alma, ela pode fazer o que for necessário para recuperar o corpo. Mas devemos nos lembrar de que a alma provavelmente concordou com esse controle desse pacote de energia para que a alma da fisicalidade e a fisicalidade aprendessem alguma coisa com isso. Embora a alma esteja livre, há conexões invisíveis de campos magnéticos com o universo, e quando a fisicalidade se separa ou morre, esses campos automaticamente mantêm a alma do homem no lugar. A partir daí, dependendo da força do campo obtida por meio do comportamento da fisicalidade na Terra, ela assumirá sua nova posição no universo como uma semente para uma nova vida. A analogia que o Sr. Cash fez sobre aquela pessoa que compra um bulbo de tulipa na loja de jardinagem e se torna assim o responsável por decidir o que acontece com essa alma me fez pensar muito sobre a criação e como um ser parece ter controle sobre outros seres. Isso está novamente relacionado a ter um plasma dentro de outro plasma e assim por diante. E um plasma criando outro plasma. Esse é o padrão da vida que começa na ignorância e depois se transforma em uma alma independente. Vamos examinar melhor esse exemplo. Em primeiro lugar, temos que aceitar que a semente de uma tulipa, o bulbo da tulipa, tem uma alma igual à nossa. Então um dia entramos em uma loja, compramos essa alma e a levamos para casa. Agora nos tornamos, sem saber, o controlador do destino dessa alma. E por meio de nossa imaginação, decidiremos assim onde ela irá parar. Vamos plantá-la agora, ou guardá-la para mais tarde, ou enviá-la para outro lugar. Esse é o jogo da vida. Mas em nosso pequeno mundo, de repente, temos o poder sobre outra alma. Não creio que muitos de nós tenham realmente entendido o que isso significa e como o quadro geral da vida está estruturado. Com relação aos seres humanos, O modo como nos comportamos com nossa fisicalidade durante nossa vida na Terra determinará quanta força de campo acumulamos e para onde poderemos ir no universo depois que a fisicalidade morrer, para qual dimensão no universo nossa alma encontrará equilíbrio e é para lá que iremos. Se não aprendermos a transmutar durante nossa vida, então nosso destino será decidido por outro. E a pergunta que o Sr. Cash nos fez foi: quem é o controlador de nossos fios que determinará onde iremos parar em nosso próximo ciclo de vida? Existe um ser divino que entra na loja da Terra e pode nos comprar, como fazemos com o bulbo da tulipa? Isso é algo que todos nós deveríamos contemplar. Não que isso deva criar medo em nós, mas sim nos motivar a aprender como nos tornarmos uma esfera com nossa alma e sermos capazes de fazer a transmutação. Mas não é tão simples assim como apresentamos aqui. Mesmo que aprendamos a transmutar, como saberíamos para onde ir no universo? Obviamente, isso não seria útil com a pequenez de nosso conhecimento atual. Teremos que receber mais conhecimento e uma compreensão mais profunda para usar esse conhecimento em dimensões maiores. Essas serão dimensões que nunca poderíamos imaginar que existissem. Pensamos nós que a série Jornada nas Estrelas nos mostrou novas dimensões, mas elas eram apenas um arranhão na superfície, e em sua maioria dessas séries eram projeções da mente humana no espaço. Onde o Sr. Cash agora está nos levando vai muito além de qualquer coisa que possamos ver em filmes de ficção científica. Para resumir nossas opções, podemos viver uma vida inconsciente e esperar pela morte e deixar que outro decida onde iremos parar, ou podemos aprender a transmutar e decidir por nós mesmos para onde ir, como almas iluminadas individuais. Na primeira opção, deixamos para trás um corpo morto e levamos toda a energia da alma da fisicalidade. Eu me pergunto o que acontece com a parte da consciência remanescente da alma da fisicalidade. Será que é possível que ela encontre seu caminho para se tornar outro tipo de corpo? Talvez essa seja uma das razões pelas quais os hindus começaram a cremar o corpo, para que não restem rastros que possam se transformar em outra coisa, como fantasmas ou qualquer outra coisa. O Sr. Cash disse uma vez que se aprendemos a transmutação, não ficaremos espalhando cadáveres pelo universo. Em nossa dimensão da criação, o corpo foi criado primeiro por meio da replicação e depois a alma do homem apareceu nele. É por isso que ele disse que devemos sentir gratidão ao corpo por ter nos criado e levá-lo conosco para salvá-lo de seu sofrimento na dimensão da fisicalidade. Isso implica que não se trata apenas de um corpo morto sem vida, mas que ele ainda contém a semente da criação de uma nova vida, assim como os crânios que encontramos há milhões de anos, que têm também o potencial de recriar o corpo da pessoa que vivia nele. E também foi dito que os viajantes do universo, como o Sr. Cash, têm sua alma da fisicalidade e fisicalidade originais com ele. Ele disse que nós, viajantes, levamos nosso corpo conosco. Obviamente, seu corpo original não poderá se manifestar nos campos da Terra. Portanto, ele deve se referir aqui à essência desse corpo e à alma da fisicalidade. Portanto, quando nos tornarmos viajantes do universo, seremos um ser completo com dois plasmas dentro de nós que podem interagir um com o outro e iniciar assim um novo ciclo de vida em qualquer dimensão do universo. Isso é absolutamente incrível e significa que quando compreendemos o conhecimento da criação, nunca poderemos ser escravizados por outro ser. E eu também entendi que o Sr. Cash disse que há outra opção ainda. E essa opção é: se nos ligarmos totalmente à alma do Criador, nossa vida será diferente e nos tornaremos parte da criação. Seremos integrados aos campos do universo. Isso significaria ser totalmente devoto a ponto de nos fundirmos em seus campos? Talvez isso seja o que se chama de entrega total ao divino. Isso é algo para se pensar. O Sr. Cash novamente se referiu aos Sete Vales, que é um livro escrito por Bahá'u'lláh, da fé Bahá'í, e que pode ser encontrado no site deles. Em resumo, os Sete Vales são a busca, o amor, o reino do conhecimento, a primeira estação da unidade, o vale do contentamento, o vale da admiração, o vale da verdadeira pobreza e do nada absoluto. Essas são imagens simbólicas que se referem à jornada de volta ao Criador. De certa forma, você também poderia associá-los aos sete chakras, mas eu preferiria descrevê-los aqui como a jornada de volta a Deus, que é comum a todos os caminhos espirituais. O Sr. Keshe se referiu a isso em outra parte, dizendo que aqueles que foram iluminados configuram diferentes níveis de conexão com a criação, o que ele chamou de promoções da alma. Cada um de nós passa por esse processo de uma forma ou de outra. O primeiro é descobrir que há um problema na maneira como estamos vivendo e que podemos parecer felizes por fora, mas por dentro não estamos felizes. Quando reconhecemos que estamos sofrendo, começamos então a buscar uma saída para isso. Isso é chamado de Vale da Busca. E ele disse que a humanidade só agora começou essa parte desse vale e que ela está presa aqui há milhares de anos. Se pensarmos logicamente sobre a busca, há muitas maneiras de ficarmos presos aqui. Mas a maior parte delas é provavelmente por não estarmos no caminho certo e começarmos assim a seguir pessoas que se dizem iluminadas e acabarmos assim em outros lugares. E então percebemos que estamos sofrendo, o que nos levará novamente à busca. Se encontrarmos alguma verdade, e ela não precisa ser a verdade absoluta, pode ser relativa às nossas condições, então abriremos a porta do nosso coração para o amor. E se nos aprofundarmos muito no amor, ele se transforma em conhecimento. Eu penso aqui na primeira estação da unidade como quando deixamos a tribo e começamos a nos tornar um ser universal. Não se trata mais de amar apenas aqueles que são uma extensão da identificação e segurança de nosso ego, mas sim de amar todos incondicionalmente, como parte de nosso ser e do Criador. Então, chegamos ao Vale da Paz ou do Contentamento. Percebemos que tudo vem de dentro de nós mesmos e não precisamos trabalhar para ter algo de fora. E há uma grande paz nisso. Então, entramos no Vale da Admiração, que é como a admiração da criação, da sua beleza, do amor, do conhecimento e tudo que está contido nisso. E estamos lá para apreciar isso. Não como um ego separado, mas como uma alma independente que ainda está conectada à totalidade. De certa forma, é amar pelo amor. E o vale final da verdadeira pobreza e do nada absoluto é, na verdade, apenas voltar ao ponto de partida, que é o vazio. Esse não é o vazio do qual o ego tem medo. Isso é algo que você tem que experimentar por si mesmo, e quando experimentar, sua alma colocará no caminho certo. A verdadeira pobreza significa que você não tem nada separado que lhe pertença. Não há nada que o mantenha separado do resto da criação. Esse nada está sempre no pano de fundo de nossa existência. E quando percebemos isso, não precisamos de palavras como grande paz ou bem-aventurança. Não haverá nenhuma mente para se interpor àquilo que já somos. O que foi falado aqui é basicamente o ciclo completo da chuva que evapora da terra, flutua por aí e chove como experiência de vida e por fim chove de volta ao ponto de onde começou. O objetivo aqui era experimentar e compartilhar a alegria e o amor de se relacionar com outros seres e com a vida em geral. A pergunta sobre os novos computadores de plasma foi um pouco complexa e técnica, mas também foi muito interessante. Todos os dados de todos os computadores do mundo cabem no tamanho de uma cabeça de alfinete. Isso está relacionado ao que ele falou anteriormente sobre a alma livre e flutuante no centro da cabeça. As informações são de alguma forma armazenadas no espaço do campo magnético entre as camadas nano dos gãs. Como é possível que a dimensão física esteja no espaço entre as camadas? Esse é o vazio infinito? O fato de que também pode ser físico e ao mesmo tempo vazio é onde temos aqui o problema de compreender isso. Na verdade, provavelmente não há nada para compreender, porque estamos lidando com uma dimensão de existência totalmente diferente que está se sobrepondo à nossa própria dimensão física. Na capacidade de pensamento limitada de nosso entendimento de grupo, Esse tipo de propriedade não pode existir. Talvez antes que os novos computadores possam surgir, tenhamos que passar primeiro por uma elevação da alma. Ou talvez o Sr. Cash conheça uma maneira de usarmos essas propriedades enquanto ainda permanecemos aqui em nossa ignorância. E há duas empresas poderosas trabalhando nisso, usando a tecnologia da Fundação Cash e mantendo isso em segredo, como de costume. Tem a Huawei e uma empresa sul-coreana de fabricação de chips com a qual ele trabalha em estreita colaboração. E se você acha difícil de acreditar, só pense no que o óvulo e o espermatozoide fazem. Como uma entidade física tão minúscula pode carregar grandes quantidades de informações necessárias para criar o corpo do homem? É o mesmo espaço de campo magnético que se estende para outra dimensão. Quando perguntado se quando morremos a alma da fisicalidade nos dá toda a sua energia ou se a alma da fisicalidade vai para dentro da alma do homem, o Sr. Cash respondeu que é um pouco dos dois e nenhum dos dois. Quando o Sr. Cash responde dessa forma, geralmente eu entendo que isso significa que essas são apenas ferramentas mentais para nos ajudar a entender e pensar sobre nossa condição, e que a realidade da alma está em uma dimensão diferente da mente. Entretanto, a mente não pode pensar sobre o vazio. Ela precisa ter um conceito para operar. Não é que isso esteja errado e que estejamos sendo enganados. Nossa vida na fisicalidade é uma condição limitada. E para viver e funcionar aqui, temos que seguir as suas regras. Essas regras mudam constantemente à medida que a mente se desenvolve e muda. Então as pessoas querem encaixar isso no conceito de relativo e absoluto. E se fizermos isso, podemos perder a capacidade de funcionar adequadamente em nossa vida física. Por meio da experiência de vida e da maturidade, aprendemos como as coisas realmente funcionam, e então podemos funcionar e ajudar a sociedade e ao mesmo tempo nos desapegarmos do resultado de nosso trabalho. Nossa vida então se torna uma alegria e uma oferta de amor, e não um fardo e uma escravidão. Essas são todas as coisas que aprendemos no caminho espiritual e que farão parte da implementação da tecnologia do plasma aqui na Terra. Outros tópicos desse workshop. A alma está constantemente sendo alimentada com energia por meio de nossa respiração para manter a conexão. Quando há uma interrupção nessa conexão, nosso corpo morre rapidamente. Isso se deve à interrupção da energia e não ao sufocamento. De certa forma, isso significa que o corpo está em uma condição energética muito delicada. Uma vez que reconhecemos a alma, não precisamos respirar. O suicídio é proibido em todos os níveis do universo, porque a alma precisa amadurecer. O Sr. Cash ensina o nível da alma do Criador por meio da voz do homem, mas todo o universo recebe e é iluminado, e não apenas o homem. E nós estamos conectados por meio de nossa alma e ensinamentos, e não precisamos frequentar a sala de aula. O Conselho Universal foi criado para ajudar nesse processo. Obrigado por ouvir. Índice rápido, workshop 545. Estamos de volta para aprender mais sobre nós mesmos do que qualquer outra coisa e sobre de onde viemos, para onde vamos e o que está acontecendo conosco enquanto estamos aqui. Recentemente tenho refletido sobre por que a humanidade está tendo tantos problemas para entender a tecnologia do plasma e qual é a mentalidade que levou a isso. O homem parece não ser capaz de enxergar além do horizonte de sua própria vida e de seu modo de viver. O maior problema para o homem é que ele ficou preso ao fato de se mover sobre quatro rodas. Como já dissemos muitas vezes, o homem é conhecido em todo o espaço como a raça das quatro rodas. Ele começou com a fabricação de rodas para carroças e passou para os carros. Pensamos em nos mover e mudar de posição apenas usando o padrão das rodas e esse processo de movimento. Ao girar uma roda, vamos para a esquerda ou para a direita, ou o que quer que seja. Todas as nossas tecnologias são baseadas na roda, desde a carroça até o carro, e todos os nossos motores são baseados na roda. Parece que não conseguimos fazer nada diferente disso. Essa é a diferença entre a humanidade e o restante da comunidade universal. Para que o homem se torne passageiro do universo, temos que começar a pensar em termos de esferas e não de rodas bidimensionais. O universo funciona em esferas e não em círculos. Temos que mudar o homem para começar a pensar em termos de esferas, em dimensão esférica, e ser capaz de se mover em uma bola e não em uma roda. Esse é o maior problema para o homem entender e entrar no novo capítulo do conhecimento. O tempo que levaremos para mudar o entendimento do homem de usar a roda para mudar para a esfera, como todos os outros no universo, será o tempo necessário para o homem amadurecer. Aqueles que conseguirem pensar usando uma esfera verão o caminho e a direção para a vida no universo. Mesmo aqueles de vocês que participaram da sessão de sexta-feira algumas semanas viram a luz como um círculo bidimensional. Vocês não viram essa luz como uma esfera giratória. Vocês viram uma roda girando em seu eixo, mas não em formato esférico. Quanto tempo levará para que eu e as outras pessoas conhecedoras mudemos o homem de seu pensamento bidimensional de uma roda girando para uma esfera tridimensional girando? Esse é um trabalho para Hércules. É por isso que a maioria de vocês, buscadores de conhecimento, e aqueles que entram em contato com essa tecnologia da criação, têm um problema. Você usa um freio para impedir a rotação de uma roda, mas você não pode impedir a rotação de um plasma que é uma esfera. Quando você explica isso às pessoas do universo, elas riem de toda a condição do dilema da situação em que o homem se meteu. As pessoas ficam confusas quando veem os fogos de artifício chineses girando e se perguntam como a luz pisca e consegue se mover da maneira que faz. É um dilema ainda maior se tentarmos fazer com que gire em outra direção. Quando os fogos de artifício têm formato esférico, nós os vemos indo de uma extremidade da roda para a outra e girando. Entretanto, com uma esfera, temos fogos de artifício vindo em todas as direções. É como ver a luz de um plasma. Quanto tempo levarei para que vocês vejam os raios provenientes de uma esfera e não de uma roda em formato circular? Esse é o tempo em que o homem levará para amadurecer. O homem é bidimensional no pensamento e na compreensão do trabalho de sua própria alma. Ele precisa começar a pensar em três dimensões e entender a forma esférica. Precisamos ver como esse plasma ou criação da vida é esférico, como uma bola giratória que emite luz. Mesmo quando olhamos para o nosso Sol, que na verdade é apenas outra alma, nós o vemos principalmente como plano e bidimensional. Parece que não conseguimos mudar nossa mentalidade e perceber que estamos olhando para uma esfera tridimensional ali. Por causa de nossa visão, nós o vemos mais ou menos como um círculo plano bidimensional. Não vemos o Sol como uma esfera, como uma bola. Se mudarmos a nós mesmos e chegarmos ao ponto de trabalhar com uma esfera de luz, de energia, então mudaremos o curso da história da humanidade. Mudar o homem da roda para uma vida esférica é um dos nossos maiores desafios. Recentemente eu me reuni com cientistas e engenheiros eminentes e tentei fazer com que eles entendessem a diferença. Mas para essas pessoas com títulos, isso era algo inimaginável. E eu podia vê-los rindo. Mas, de certa forma, eles estavam rindo de sua própria falta de conhecimento e compreensão sobre sua própria criação. É aí que encontramos problemas quando falamos sobre o plasma com a maioria de vocês, buscadores de conhecimento, e quando falamos sobre a dimensão e a direção da estrutura da vida do homem. De alguma forma, temos que fazer isso para a visão do homem, onde ele possa sentir sua vida como uma esfera quando se trata de sua alma, e não como uma estrutura bidimensional. Então você poderá decidir a força e a direção dos campos a serem emitidos ou recebidos. Você será capaz de fazer isso na dimensão de 360 graus completos, e não apenas em um plano de 180 graus. Se você chegar a esse ponto, você poderá ver a interação dos campos em uma força diferente, e então você entenderá que os raios vindos do Polo Sul provavelmente já estão conectados a outro campo vindo do Polo Norte, mesmo que ele não esteja do mesmo lado que eles desenharam. Ele está conectado a outra força de campo, a outra esfera e ao restante. Há outros problemas quando se trabalha com movimento bidimensional. Quando você gira uma roda, ela só permite que você se mova em uma pista em uma direção a menos que você coloque um eixo nela para girá-la e mudar assim a sua direção. Mas ela precisa de outra rotação esférica para ser capaz de voltar ao mesmo ponto. Mas isso não acontece quando se trata da forma esférica da sua alma. O universo funciona em uma forma esférica. Vemos isso com nossos próprios cientistas quando eles estão prestes a afirmar que entendem um conhecimento e então a mente estreita deles vem à tona. O maior problema para os buscadores de conhecimento é entender que a rotação em linha reta está de acordo com a direção do eixo das rodas e não se aplica quando se trata da forma esférica da alma do homem ou do trabalho do universo e o resto. Não é possível pular com uma roda, porque quando ela está no ar, perde o sentido de ter uma superfície que permite que ela se mova para a frente. Não há muita diferença até mesmo com os motores de turbina de jatos. Eles têm uma rotação mais rápida da roda, mas é uma combinação da passagem de algo através dela. A turbina nada mais é do que uma roda plana com muitas formas diferentes juntas. Então, quando se trata da forma esférica, você não precisa de contração ou de estar conectado, porque como um campo de plasma, você está pendurado o tempo todo no ar e a esfera de campos está conectada com as outras que pulsam. Para que uma roda funcione, ela precisa estar conectada a uma fonte que você chama de motor ou qualquer outra coisa. Isso não é necessário na forma esférica de um plasma. O plasma fica pendurado no meio, o que exige a existência de muitos campos. Em vez de se mover em uma direção, você gira onde está. Se um dos campos se tornar um pouco mais fraco ou um pouco mais forte, toda a estrutura terá de concordar com esse movimento e com essa nova posição e direção. Então chegamos ao que chamamos de emoção e intenção. As rodas do estado da matéria precisam de um motor, e então de uma roda para mudar assim a direção do movimento. Mas na forma esférica da alma do homem, você muda a direção por meio de sua emoção e intenção que conduz esse sistema. Ele recebe da força dos campos e de outras fontes dentro da força do campo. Se a humanidade e os buscadores de conhecimento pudessem pensar em termos de uma esfera e entender isso, então todos vocês seriam capazes de transmutar. Todos vocês verão um equilíbrio onde a emoção e a intenção os movem na direção que vocês querem ir. A velha canção infantil diz: as rodas do ônibus giram e giram. Mas a roda do universo gira em seu próprio eixo e se move em uma forma circular e esférica. A diferença é que as rodas do ônibus só vão em uma direção, enquanto a esfera do universo vai em todas as direções e dimensões. O ser humano precisa entender como o plasma funciona e como ele anda neste planeta. Quando andamos, a alma do homem está no centro de seu cérebro, mas não está ligada à fisicalidade. Na verdade, ela está apenas pendurada no centro da cabeça. Se entendermos isso, compreenderemos o processo da vida no universo. O apego vem quando andamos nesta terra, e o desapego vem quando sabemos que somos uma alma e nossa alma está dentro do corpo, mas não tem contato físico com o corpo. Não existe um cordão umbilical entre a alma do homem e o cérebro do homem. Em parte, nosso cérebro físico contém esse campo, e em parte contém os campos do universo que estão apenas pendurados lá dentro. O corpo fornece uma boa proteção, enquanto o resto do corpo ainda está conectado ao universo. Isso traz muitas novas dimensões de compreensão para nós. Por exemplo, o que acontece quando vamos para outra dimensão e nos posicionamos no universo onde a força de campo do caos não existe nesse ambiente? Em nosso sistema solar, a força de campo do caos faz parte de sua estrutura inerente, mas esse não é necessariamente o caso quando vamos para outro sistema solar. Se aterrissarmos lá, não poderemos permanecer no corpo do homem, pois devido à força do campo de caos, nos transformaríamos em uma gelatina. Não haveria contenção do cérebro dentro do crânio, nem de qualquer estrutura óssea. Então o que acontece se formos para o universo, onde em sua estrutura o caos é como o ferro se comporta neste planeta, onde é a estrutura principal da espinha dorsal dos campos? Isso aconteceu conosco durante os últimos 3 anos, quando a energia do universo do corpo do homem passou pela calcificação. Vimos como o corpo se sufocou e tudo mais e se tornou assim como osso. Foi a primeira vez que observamos isso e tivemos a oportunidade de observar o movimento e a mudança dos campos dentro do estado de matéria do corpo. E quando usamos o copo da vida 1 ou 2, fortalecemos nossa alma e mudamos a condição dos campos do corpo. Pensamos que foi o copo que nos salvou, mas foi porque mudamos a energia na estrutura do corpo, de modo que a calcificação voltou à sua condição normal como um plasma de Gans. Parte disso se deveu à força do campo da alma do homem, que estava funcionando tridimensionalmente e estava desvinculada da fisicalidade do homem. A alma do homem tem uma forma esférica e vive dentro do cérebro e não tem conexão física com o corpo. Ela fica pendurada no meio do crânio e controla a nossa vida. Isso significa que quando o corpo é afetado por um pacote de energia, a alma do homem fica livre no centro do cérebro e não é afetada. A partir daí, ela pode mudar toda a estrutura do corpo de volta ao normal. A alma do homem não se move de forma direcional como o corpo, com suas pernas indo em uma direção ou outra. A forma do cérebro e os campos magnéticos decidem como ela fica pendurada no crânio. Ela é engaiolada pelos campos do cérebro do homem. Quando a força do campo magnético da gaiola desaparece, a alma que estava pendurada ali ainda está conectada ao campo magnético do universo. É como se estivesse dentro de uma teia de aranha dos campos do universo. E então ela será levada para onde encontrará assim um novo equilíbrio no universo. A alma do homem se manifestará como uma semente de outra vida, estrela, ou o que quer que seja, de acordo com o que ela reuniu enquanto estava na fisicalidade na Terra. A alma do homem é um plasma esférico semelhante ao que eles fizeram no tokamak. Ela é mantida ali pela pressão do campo magnético do sangue. Quando esse campo enfraquece, podemos então transmutar. Ou, se esperarmos até o ponto de separação ou morte, a gaiola se rompe e o pássaro fica livre para ir ao seu lugar de destino e começar assim uma nova vida. Mas nesse caso, não temos escolha. Temos que ir para onde somos levados. É como quando você compra um pé de tulipa, que é uma semente para novas tulipas, e você o leva para algum lugar e o planta. Você é a força externa que decide onde vai plantar essa semente. Será em um vaso, ou você a manterá no freezer até o próximo ano e depois a plantará, ou a plantará agora no jardim? Você toma a decisão em relação à semente da tulipa por meio das forças de campo de sua imaginação e o que for. Mas no caso de nós, humanos, vamos deixar que o destino decida por nós ou vamos encontrar uma maneira de tomar a decisão por nós mesmos? Os fios ou as cordas dos campos do universo nos fornecem a direção, mas é a energia dentro da alma que reunimos na Terra que decidirá a dimensão e como chegar a esse lugar. É um campo equilibrado para o resto de nossa vida na dimensão da alma do homem e não na fisicalidade do homem. Quando entendemos a totalidade, entendemos que são todos esses campos que ditam como estamos pendurados como alma no crânio, e isso nos dá a direção e a dimensão de onde o próximo lugar será alocado para a alma iniciar assim um novo ciclo de vida. Será uma estrela ou outra dimensão de vida? Mas ainda assim os campos vêm da força de campo do Criador. É Ele quem coloca a semente no ventre da mãe e nutre a alma. No momento da maturidade, é a mão do Criador de cujos campos ela foi criada, e por meio deles, que decide assim onde essa semente da alma do homem será plantada. Mas para chegar lá, precisamos usar a forma esférica de nossa alma e não as rodas da fisicalidade. Se eu conseguisse fazer com que a humanidade entendesse isso, então 99% dos problemas em lidar com a alma e entender nossa própria existência e como chegar à direção e à dimensão seriam resolvidos. Durante as próximas sessões de julho a setembro, tentarei criar os campos para que vocês vejam como, onde e como a sua alma está pendurada na dimensão do campo universal. Você está pendurado em fios ocultos e não na estrutura dos campos magnéticos do cérebro. Mostraremos novas dimensões para que vocês possam decidir quais fios vocês querem usar e para onde vocês querem ir usando a sua emoção. Na transmutação, você decide quais cordas ou fios o levarão nessa direção. Mas se você esperar pelo ponto da morte, então sua dimensão e direção estão pré-definidas. Você irá para o lugar de acordo com o seu comportamento na Terra. Quantas pessoas você matou, amou ou deu sua energia para que pudesse assim receber delas? E isso que ditará para onde você irá. Você irá para o centro, para o amor do Criador e será iluminado. Ou será que você esperará nas bordas externas, no marasmo da vida, onde não há luz, e terá que esperar até que um dia o universo de nosso Criador se expanda sobre você? Então você poderá ver os melhores campos da existência dele. E de certa forma, quando transmutamos você, você escolhe aquele fio de parte da força do campo universal com o qual você deseja viajar. Entretanto, se você esperar até morrer no mundo físico, isso já estará pré-definido pelo seu comportamento. A força do campo que você coletou na Terra decidirá se você é forte o suficiente para suportar os campos do Criador, de modo que você possa se interagir com eles. É uma forma prática e científica de entender a vida, e não uma forma mística e misteriosa que foi estabelecida pelas religiões. Aqui, somos responsáveis por nossas próprias vidas. Você estava pendurado pelos campos no centro do cérebro por 70 a 80 anos. Então, por quanto tempo você ficará pendurado na nova posição? Ou você terá um contrato de rescisão para o próximo ciclo de vida? Ou você se tornará parte da estrutura maior? Então você começa a ver a dimensão maior da realidade da criação e do Criador. Os sábios que conseguiram imaginar diferentes níveis de conexão com a criação chamaram isso de coisa diferente e inventaram diferentes níveis de existência, ou o que eu chamo de promoção da alma. Aqueles que foram iluminados poderão ver e compreender a direção do movimento da alma do homem e como ela encontra sua posição de acordo com a força dos campos que ela reuniu na Terra. Talvez tenha sido daí que surgiram os conceitos de reencarnação. Mas isso se transformou em uma escravidão à Terra. Se o homem compreende a verdade sobre a criação, então por que ele está lutando aqui? Será que ele luta para conseguir roupas melhores e uma casa maior, e nesse processo faz tudo o que é errado no mundo físico para conseguir isso? Ele planeja como pode tirar dos outros e mantém isso oculto, mas isso está em seus pensamentos e emoções. E se ele entendesse o quadro geral e decidisse seu próprio destino em vez de esperar que a morte obrigasse a assumir uma nova posição? Esse pode ser um ponto de virada para o homem entender uma nova maneira de viver. Será que ele precisa esperar pelo chamado final? Ou ele aprende o conhecimento e escolhe seu ponto de transmutação? Não se trata de escapar dessa dimensão física, mas sim de levar essa fisicalidade para onde ela não fará mal algum e se tornará perfeita em comportamento. Então, quando chegar a hora da alma do homem encontrar uma nova posição, ela estará em um campo de força mais elevado e em uma posição mais elevada e estará mais próximo do Criador e se tornará parte da própria criação. Isso é o que significa quando a água evapora da Terra e passa por diferentes ciclos e volta a chover na Terra. Será que você amadureceu o suficiente para que quando chegar o momento da morte, você seja aquele vento que cai, que vai cada vez mais alto, afastando-se da Terra e em direção ao Criador? Ou você terá amadurecido o suficiente para que possa ser chovido de volta e se tornar parte do oceano da criação na dimensão dos campos do universo? Seja qual for a sua escolha, você ainda terá que descobrir com o que terá que lutar e viver. Mas assim como a água evapora da Terra e nós a vemos na atmosfera viajando para o outro lado do planeta para se tornar chuva, assim também a alma do homem e a alma de todas as coisas criadas viajam pela vida. Nós viemos de e voltamos para. Começamos como uma poeira, nos tornamos um pequeno planeta nos confins deste sistema solar e no caminho de volta nos tornamos a Terra, onde criamos a vida e finalmente seremos chovidos de volta à Mãe, que é o Sol. Tudo isso é apenas uma questão de tempo. É assim que será para a alma do homem, E se o homem entender isso e aprender a trabalhar com a esfera tridimensional, ele poderá decidir para onde vai e com que força. Talvez eu tenha aberto seus olhos para outra dimensão hoje. Em breve mostraremos como você está, na verdade, sendo mantido no centro do cérebro pelos campos magnéticos. Deixaremos que você veja como você está apegado a isso. E então você poderá decidir se conectar aos campos além da fisicalidade do homem e encontrar uma nova posição. Então você perceberá que 70 anos do planeta Terra são apenas uma gota no oceano do tempo de vida do universo. Tudo está conectado ao campo e é você quem decide sua própria vida pela forma como vive aqui neste planeta e acumula força de campo na fisicalidade. É isso que decide qual será a sua próxima posição no universo. Você quer ser forçado a ir para a próxima posição ou você mesmo quer escolhê-la? Caso contrário, você será simplesmente pendurado por outros campos, como uma marionete em um fio. Se você for para outro lugar no universo e viver lá por 7 mil anos, ou talvez 7 bilhões de anos, a pergunta a ser feita é: quem está controlando os fios que me mantêm nessa posição? Quando você chega a esse entendimento, você percebe que precisa de um novo conhecimento para entender esse nível da criação. Em alguns livros, isso é chamado de Sete Vales. Bahá'u'lláh escreveu sobre isso. O homem ainda nem começou a jornada, ele está apenas sentado no primeiro vale da dimensão física. E ele está sentado nele há milhares de anos. Ele ainda não entendeu como os fios do segundo nível estão se segurando nele. Quando você chega ao limite externo do último vale, quem está se segurando nele? Quem é o ditador? Quem é o controlador disso? Você ainda está nas mãos dele. Se você entender o que isso significa, você poderá percorrer toda a extensão do 1 ao 7. Ou, se quiser, você pode gastar seu tempo e passar milhões de anos indo de um vale para o outro. E se você tiver reunido força suficiente, você pode passar por todos eles em um instante. O desapego surge quando você é elevado pelos campos do universo e não quando você se apega ao estado da matéria deste planeta. Quando somos pessoas que gostam de fazer tudo errado, tentamos não dar o último suspiro para manter a alma na prisão de nosso cérebro e para que possamos assim controlá-la fisicamente. Subconscientemente, queremos ficar mais tempo na Terra mantendo nossa alma na prisão, mesmo sendo uma vida miserável neste planeta. Talvez pela primeira vez o homem tenha a opção de escolher seu destino no momento da morte. Não se trata apenas de uma opção de escolha, mas de criar as condições de onde ele quer ir. Caso contrário, outro escolherá para ele. É isso que esses ensinamentos fazem. Ao transmutar a alma do homem por meio de sua emoção, o homem pode decidir por si mesmo para onde irá. Isso não ficará sob o controle de outro. Ao compreendermos o conhecimento, não precisamos ficar aprisionados no cérebro físico do homem nem nos apegarmos aos outros. Em vez disso, podemos nos conectar diretamente à alma do Criador e então compreender a força e a beleza do poder dele e nos tornarmos parte do processo da criação. Quando o Criador segura nossos fios no lugar, é como se estivéssemos pendurados na perfeição e na dimensão da criação. Desta vez será a criação do Criador e não a criação do homem neste planeta. Até agora não tínhamos escolha. Agora temos duas opções. Ou esperamos a hora da morte chegar ou aprendemos a transmutar. Dessa vez, não matamos a fisicalidade, mas a levamos conosco. Cuidamos dela porque ela nos deu a vida. Assim, ela não sofrerá na dimensão da fisicalidade da vida do homem. Ainda podemos existir e viver uma vida física. Até agora você não sabia que podia assumir o controle de sua vida, e com o ensinamento de hoje você pode, por meio da transmutação. Mas você precisa aprender a transmutação na essência tridimensional da totalidade. Isso agora é uma realidade e um fato, e está ao alcance do homem agora. Você tem a opção de escolher. Você pode permanecer aprisionado na gaiola do cérebro, como seus antepassados, ou você mesmo pode decidir dar o próximo passo. Você decide onde quer que a semente da alma do homem seja cultivada e como ela será cultivada e a protege dentro de si mesmo. Não há diferença entre a vida do homem como um plasma da alma do homem e a vida do Sol, da galáxia e do resto. Depende apenas de onde e como você quer crescer o novo ciclo da vida. Espero que vocês entendam o que está na mesa do conhecimento hoje. E espero que aqueles de vocês que se juntarem a nós na próxima sessão de voo venham a entender mais e sejam capazes de fazer mais. Aqui o Sr. Cash se refere agora ao feriado americano de 4 de julho, que é o dia da independência dos Estados Unidos. E ele disse que a liberdade não vem porque um pedaço de papel foi assinado. Para aqueles que se dizem americanos e comemoram o dia de hoje como um dia de liberdade, na verdade vocês foram escravizados por outra nação sem saber. Vocês pensaram que estavam livres, mas na verdade vocês caíram em uma armadilha ainda maior. Seus antepassados escolheram o caminho errado. Espero que a humanidade não cometa com sua alma o mesmo erro que os americanos cometeram com seu país. Não há tratados entre o homem e seu criador. Você encontra a liberdade por meio das interações dos campos e de suas próprias emoções. Você traz sua intenção para o que, onde e como. E se vocês entenderem isso, vocês entenderão melhor a sua vida e o que precisam fazer. Comecem a pensar em três dimensões. Não pensem que estão ligados apenas a um fio, mas sim a todos os pontos e a todos os fios do universo. Um está conectado à mãe e a todo o resto. E é você quem decide se vai até a mãe ou a outra pessoa. E é você quem decide a frequência com que você visita a mãe, porque até agora essa escolha não era sua. Nos últimos 20 anos você queria ver a sua mãe, mas não podia. Agora é você quem decide por meio da expansão da sua alma. De fato, a mãe sempre esteve lá, mas não na dimensão da fisicalidade. Espero que vocês tenham entendido a essência do que eu ensinei hoje, e não apenas as palavras ditas. E se vocês entenderam, então vocês amadureceram para o próximo nível de vida. Quando vocês entendem o mundo da criação, isso não significa que vocês tenham que encerrar a vida física. Em vez disso, vocês têm acesso à vida em ambas as dimensões e compreendem a totalidade dela. Quando vocês compreenderem a verdade sobre si mesmos e os campos internos, vocês terão visto o quadro geral. Então vocês entenderão que o homem não precisa depender das quatro rodas e que ele pode ser uma esfera e encontrar assim uma nova dimensão no mundo da criação. Fim da parte 1 do índice rápido do workshop 545. Está ficando mais interessante para aqueles de vocês que realmente alcançaram a dimensão da transmutação. Isso tornará uma das partes essenciais deste trabalho. Quando você participar da sessão de voo mensal desta vez, a tarefa não é apenas participar, mas ser parte disso. É para nós elevarmos a alma de todos vocês nesse processo. Queremos criar um novo ciclo, uma nova geração de vida. Estou ansioso por esse trabalho, pois estamos chegando à fase de conclusão do trabalho. Explicarei o motivo de fazermos isso em breve. Como dissemos na semana passada, abriremos um workshop de buscadores de conhecimento muito em breve e permitiremos que todos os participantes experimentem os sistemas da Fundação Cash. Na última vez que fizemos isso, tínhamos mais de 300 pessoas no sistema. Desta vez, tocaremos sua alma. Levaremos sua alma para se envolver na dimensão da conexão com o sistema. Então iniciaremos o próximo ciclo do que chamamos de ensinamentos mundiais. Para aqueles que se juntarão à nossa sessão, espero que aproveitem, pois será uma experiência inesquecível. Será como que costumávamos fazer com os dias de blueprint. Este será o blueprint da viagem da alma do homem. Tenho certeza de que muitos de vocês aproveitarão a viagem. Vocês não precisam se inscrever para isso. Quando nossos sistemas estiverem prontos, nós o colocaremos em ação e vocês entenderão sobre sua própria alma. Pergunta para o Sr. Cash. Você poderia desenhar ou dar uma representação visual do ensinamento de hoje, especialmente a direção de seus campos? Sr. Cash responde. Aqui o Sr. Cash faz um desenho de um cérebro e de como se direciona e se dirigem os campos da alma do homem. Ele continua o Sr. Cash dizendo: Aqui está o útero da alma e uma lacuna de forma esférica criada pela interação dos campos do cérebro. Há outros estados de matéria física além disso, de dentro para fora. Isso está em duas dimensões. Há outro campo tridimensional. Ele tem uma conexão com os campos gravitacionais e magnéticos do homem para se estabilizar. É chamado de medula espinhal. Para criar uma esfera completa do cérebro, ele precisa que o Sr. Cash desenhe a parte que está faltando. E essa parte é usada para a visão e tudo mais. E ela recebe campos contínuos. É por isso que quando sua respiração fica bloqueada, você morre tão rápido. Pois é preciso energia contínua para manter a posição. A morte ela não ocorre por sufocamento, mas porque nenhum campo chega à alma do homem para manter o equilíbrio. Você viaja tridimensionalmente no momento da morte e o cérebro físico desaparece. Agora você está nas mãos dos campos do universo. Você está desprendido, desapegado e não há controle dimensional. Agora você é um passageiro da totalidade em ambas as dimensões e em ambas as direções. Você se mudou para o universo, que é uma estrutura de controle maior de campos. Você mudou da alma do homem aprisionada pelo cérebro para ficar na não-dimensão do universo. As forças de campo no momento da separação da fisicalidade decidirão qual será o seu próximo destino. Lá você criará uma nova geração de campos. Nesse local, você estará novamente pendurado em alguns campos que você desconhecia. É como uma cebola que cresce de dentro para fora. Cada vez que você vai para a próxima camada, ela fica maior. A camada além é a camada da criação. Então você volta ao círculo de onde começou. Isso é muito simples. O Sr. Cash aqui se refere ao ciclo da vida, e não à dimensão física do homem. Na dimensão do campo da criação do universo, seu ciclo de vida neste planeta é restrito pelo cérebro. Ao passo que seu ciclo na vida do universo se tornou parte de uma estrutura maior. Na Terra, você era apenas um ponto no centro do cérebro. No universo, você se torna parte dele e ele abrange a totalidade do que existe dentro de si. É isso que significa eu venho de e volto para. Qualquer uma das formas é verdadeira. Você vem do Criador, passa pelo ciclo da fisicalidade e depois volta para se tornar o Criador. Eu sou criado a partir da criação de mim mesmo. Isso é o que a vida é, na dimensão maior da criação. Continuamos mudando para uma dimensão maior até que não tenhamos mais amarras. Então nos tornamos verdadeiramente ligados à totalidade. Portanto, somos o início e o fim. Nós viemos de e voltamos para. Então por que estamos lutando uns contra os outros? Pergunta para o Sr. Cash. Antes você nos ensinou que quando morremos, a alma da fisicalidade dá toda a sua energia para a alma do homem e a alma do homem parte. Entretanto, na transmutação, você nos ensinou que é a interação entre a alma da fisicalidade e a alma do homem que nos permite ter a liberdade de transmutar quando quisermos e fazer muitas coisas no universo. É a inclusão da alma do homem como uma força própria que dá ao homem essa liberdade em vez de ter o seu destino ditado? Sr. Cash responde, é um pouco dos dois e nenhum deles. É como se você quisesse ser levado a algum lugar ou se você mesmo se conduz. Quando você é uma alma dentro da fisicalidade do homem, você é conduzido. Você tem que seguir ordens e não pode sair de sua gaiola. Quando você dirige, você decide para onde essa fisicalidade irá. Agora, por meio do desenvolvimento tecnológico da compreensão da matéria física, o homem tem essa liberdade. Ao longo da história do homem, alguns dos mensageiros iluminados só conseguiam alcançar seu próprio vilarejo ou cidade ou até onde sua voz podia chegar. Eles também podiam caminhar para ver os outros, ensinar e compartilhar conhecimento. Agora, com o atual sistema de comunicação, podemos alcançar todo o planeta. Isso facilita a iluminação de mais pessoas. Quando ensino, ensino com a voz do homem, mas o universo inteiro está sendo ensinado, porque ensinamos no nível da alma do Criador, e não no nível da voz do homem. É por isso que dizemos que todo o universo é iluminado. Não é apenas para alguns humanos privilegiados em detrimento dos outros. não é apenas por direito deles ou para que eles se considerem especiais. Nosso ensinamento é como quando, por exemplo, um de seus colegas de classe está doente, então ele pode receber um ensinamento pelo Zoom. Ele não precisa estar presente na sala de aula. A sala de aula de hoje é o planeta Terra, e o restante dos cidadãos do universo são aqueles que estão em casa assistindo pelo Zoom. Suas almas estão sendo elevadas ao conhecimento por meio do amor do Criador e da voz do professor, por meio da alma do homem e da alma da criação. Independentemente de estar ou não na sala de aula, você ainda está conectado aos ensinamentos por meio da sua alma. No passado, aqueles que eram iluminados só podiam alcançar os que estavam próximos a eles. Agora o homem tem a liberdade de estar em qualquer lugar e ainda receber os ensinamentos por meio de sua alma. Essa é a única diferença. Agora o ensinamento é universal. Essa é uma das principais razões pelas quais criamos o Conselho Universal. Um dia o homem entenderá o que foi dado de presente à humanidade com a criação do Conselho Universal de seus membros. Vocês ainda não entenderam qual é o trabalho e a função dele. É como quando um professor tem muitos alunos em sua classe, então ele recruta outros alunos para que compreendem parte do conhecimento para poder ajudar ele a dar aula. Esse é o trabalho do Conselho Universal. E isso faz parte da estrutura da elevação da alma do universo e não apenas para o homem. Agora você terá a opção de morar onde quiser e não precisará estar fisicamente perto de onde os ensinamentos estão sendo realizados. Essa é a beleza dessa tecnologia. Quando você aprender a produzir seu próprio magrave, energia e alimentos por meio dos campos do universo, você não precisará viver em cidades lotadas. Se você entender a transmutação, você poderá viver no topo do Monte Everest e desfrutar da liberdade mais luxuosa da alma. E ainda assim você poderá ir trabalhar em Nova York, Londres ou Paris, porque você pode transmutar. É como se os europeus dessem uma sentença de prisão. A pessoa vai trabalhar o dia todo regularmente, mas depois do trabalho eles têm que se apresentar na prisão. Essa pessoa ela não pode sair para o happy hour ou qualquer outra coisa para se divertir. Dessa forma, os infratores não se tornam um fardo para a nação. No jogo Banco Imobiliário, tem uma carta que se chama Livre da Prisão. E se você for parar na prisão, você pode usar essa carta para sair. Agora a tecnologia se tornou a carta livre da prisão para o homem, se ele aprender a usá-la. Mas se você abusar dela, você esquecerá como usá-la. Você terá que seguir o eto de Mitra, que é pensar, falar e fazer o bem. É assim que você encontrará o caminho de volta para casa caso você se perca em atos errados. O medo de perder o amor e de perder a vida o manterá em bom comportamento. O amor sempre prevalece. Quando você está dando, se lhe dá o destino do tempo e do lugar. E a vida não precisa acabar quando a respiração ou o coração param. Essa é a pedra fundamental dos ensinamentos. Agora você recebeu a chance de viver uma vida perfeita. Você recebeu um cartão de saída da prisão, mas você pode perdê-lo tão rápido quanto recebeu. Se um homem neste planeta se esquece de quem ele é, então ele perde seu filho e sua filha e o lugar onde mora. Mas quando ele se esquece na dimensão do universo, ele perde o caminho para o Criador. E eu prefiro ter Alzheimer neste planeta, onde ainda posso libertar a alma, do que ter Alzheimer lá fora na liberdade do universo. Porque então no universo você não terá para onde ir. Pelo menos na Terra você ainda está enjaulado no cérebro. É aí que está a diferença. Pergunto para o Sr. Cash. A capacidade de ter a alma da fisicalidade dentro da alma do homem durante o processo de transmutação é um arranjo permanente? E outra pergunta é, se somos parte da totalidade do Criador, abrimos mão de nosso livre-arbítrio? Sr. Cash responde. Quando uma mãe diz ao seu filho, eu te amo, e o filho faz o mesmo, qual amor é maior e mais sincero? É o amor do criado ou do amor do criador? Eu já testemunhei isso muitas vezes. Observe como o criador segura e abraça sua criação, no caso a criança, com um amor verdadeiro. Porque a mãe, nesse caso, quer ouvir que é amada, e ela criou esse amor. Ao observar isso, você entenderá muito sobre o mundo da criação e do Criador, e como se comportar. O amor da mãe supera a má conduta da criança quando ela é mal criada. Essa é a história do Criador e de sua criação, que é o homem. Então você entende o próximo passo. Será que ficamos enjaulados pelos braços da mãe ou somos nós que abrimos nossos braços para a mãe? Foi a emoção da criança ou foi o pensamento da mãe que iniciou a dimensão física do homem ou da criança? E outra pergunta é, a mãe demonstra o mesmo amor ao Criador da criança que ao pai? E quando ela acaricia e ama o homem, é o mesmo amor e carinho que ela sente quando acaricia a criança? Ambos criaram a criança. Então você entenderá o processo da criação e realmente onde e como e o que virá a seguir. Pergunta para o Sr. Cash. Posso me libertar da prisão da fisicalidade com intenção e consciência? Sr. Cash responde. O suicídio é proibido em todos os âmbitos da criação. Você não pode simplesmente abandonar a sequência do trabalho que está sendo feito. Não se pode terminar uma vida de maneira física, apenas porque você quer ir para a próxima coisa. A transmutação é uma forma de viver em ambas as dimensões até que a vida na dimensão física tenha amadurecido. A vantagem de realmente aprender a transmutação e não apenas o jogo dela é que você nunca morrerá na dimensão física. E se você chegar a um ponto em que esteja sofrendo muita dor física, você pode transmutar para a dimensão física da alma e mudar sua condição física. Você pode até mesmo passar para outra posição ou dimensão. Isso é o que fazemos com o viajante do universo. Nós decidimos para onde e como viajar. Decidimos quando voltar ou seguir para o próximo destino. O mesmo será verdadeiro para a alma do homem e a fisicalidade do homem. É proibido terminar a sua fisicalidade porque sua alma não alcançará o seu ponto de maturidade total. Então você se tornaria um nômade no espaço, porque a alma ainda não era livre para decidir seu próprio destino e está ligada a outros. Quando você se tornar um pouco mais sábio, você entenderá por que o suicídio não é permitido. Mas se você aprender a transmutar, você pode levar o corpo físico com você, mesmo na velhice, e permitir que ele viva a vida eterna na dimensão da alma. De certa forma, você carrega ele com você por amor àquilo que o criou. É isso que fazemos como viajantes universais. Pergunta para o Sr. Cash. No meu entendimento, todos os animais têm as mesmas emoções. Mas por que a maioria das espécies não consegue mudar a cor de sua pele? Por exemplo, um polvo pode mudar a cor de sua pele, mas um tubarão não, e ambos têm o mesmo ambiente. As baleias, os golfinhos e outros mamíferos como os homens, que deveriam ter um mais alto nível de consciência de todos os animais, também não conseguem mudar a sua cor. Você poderia explicar melhor isso? Sr. Cash responde. Qualquer criatura pode mudar sua cor, mas elas se tornaram tão físicas que não conseguem fazer isso. Os animais que se tornam conscientes podem mudar as condições de sua existência. Aqui o Sr. Cash falou muito sobre o trabalho que ele fez com uma paciente em coma na Bélgica. Ele já falou sobre isso muitas vezes e eu tentarei aqui me concentrar nas novas informações dadas pelo Sr. Cash. Então o Sr. Cash diz, o primeiro paciente em coma que eu trouxe de volta à vida intrigou o mundo científico, porque ninguém jamais conseguiu fazer crescer novamente células cerebrais danificadas. A garota na Bélgica foi trazida de volta à vida. Embora isso tenha sido mantido em segredo para o público, o conhecimento desse fato se espalhou pelo mundo científico e eles quiseram novamente fazer testes secretos com o Sr. Cash para aprofundar o próprio conhecimento dele sobre o estado da matéria. Uma observação aqui. Esses cientistas, eles não estavam interessados em entender o estado do plasma. Continuando, naquela época o mundo científico estava conversando secretamente entre si sobre o trabalho da Fundação Cash. Eles ficaram surpresos e intrigados com a forma como isso poderia ser feito e decidiram então organizar outro experimento para estudar melhor como o Sr. Cash fazia isso. O Sr. Cash foi convidado a comparecer a um hospital universitário na Bélgica, onde cientistas da Universidade de Cambridge criaram um sistema para verificar a exatidão do seu trabalho original. Eles escreveram um programa de computador para isso. E cientistas da Universidade de Tel Aviv também construíram uma máquina para o teste. Para o Sr. Cash era um caso encerrado esse, mas para os outros era algo que eles não conseguiam entender. Cientistas de três nações se reuniram para tentar ver como o Sr. Cash reconstruiu um cérebro. Ou será que ele realmente trouxe a consciência de volta? Eles precisavam do Sr. Cash porque a menina reconheceu e respondeu à voz do Sr. Cash. Por isso eles precisavam dele lá. Eles devem ter tentado fazer isso com a voz da mãe, mas não funcionou. Então eles chamaram o Sr. Cash. Havia outras universidades lá também. Eles lhe deram algumas perguntas para ler para a garota. Colocaram sensores em toda a cabeça e imprimiram gráficos das respostas dela. Ficou claro para o Sr. Cash que a voz tem conexão com a alma. Não importa se recebemos uma resposta física ou não. Em seguida, o Sr. Cash mostrou fotos da menina. O Sr. Cash tem que ocultar parte das fotos. O governo belga tentou colocar o Sr. Cash na prisão por salvar a vida dessa garota, embora houvesse 3 universidades de prestígio envolvidas. O que é ainda mais perturbador é que nenhuma dessas universidades defendeu o Sr. Cash no julgamento. Isso diz muito sobre a ética e a moralidade dessas instituições. O que aconteceu com esses testes realizados pelas universidades confirma como a tecnologia está correta. Os israelenses estavam envolvidos porque mais tarde eles queriam tentar salvar o ex-primeiro-ministro israelense Sharon usando essa tecnologia. Mas eles não a chamavam de tecnologia do plasma. Talvez eles tenham desenvolvido o lado do estado da matéria usando o conhecimento do Sr. Cash sem dar crédito por isso. E mais tarde, ele disse que não envolveriam o Sr. Cash na tentativa de salvar Sharon. E como eles não entendiam a tecnologia, o que aconteceu? Sharon morreu. Será que eles preferem que um líder morra a correr o risco de a tecnologia se tornar pública? A ciência da criação está com cada um de nós, não é exclusividade de ninguém. Mas a chave é como usar essa ciência. Temos que ser capazes de ligar os pontos. E ligar os pontos da vida é muito fácil. Mas fica difícil se houver um ponto faltando. Depois desse caso, ele começou a ter problemas com a monarquia belga, o Sr. Cash. Parecia que eles queriam saber como poderiam devolver a vida a si mesmos para que a monarquia deles pudesse continuar para sempre. Eles não entenderam e acabaram com eles mesmos. Toda alma independente pode se aproximar do Criador da mesma maneira. Portanto, se uma das almas e uma pessoa bonita se aproxima do Criador, ela é livre para fazer isso. Só porque você está em uma cela de uma prisão, não significa que todas as celas sejam iguais. Pergunta para o Sr. Cash. No livro 2, disse que, ao compreender a função e as propriedades fundamentais dos GANs e dos GANs moleculares, é possível produzir sistemas de computação que não apenas pensam da mesma forma que os humanos, mas devido à sua energia dinâmica e rotação direcional singular, é possível produzir os primeiros sistemas de computação quântica, que esses computadores serão cópias exatas do cérebro e dos músculos humanos em sua estrutura, com a mesma ligação cruzada de vários neurônios e o mesmo canal de comunicação, já que esses canais são criados como GANs, a ligação molecular mais grave, então permitirá que eles tenham a mesma conexão simultânea e cruzada que esses GANs quânticos de moléculas e estruturas, que serão sistemas paralelos exatos, assim como o cérebro humano, e todos os aspectos de uma estrutura real de funcionamento do sistema lógico, que até mesmo eles podem transmitir emoções, bem como controle e lógica. A pergunta então é, o princípio dos sistemas de computação quântica aqui é o mesmo do computador quântico que está sendo desenvolvido atualmente pela comunidade científica, e o que GANs quântico quer dizer aqui? Sr. Cash responde, essa é uma pergunta muito interessante, porque você está exatamente no ponto certo, nem mesmo um pouco no ponto fora. O futuro dos GANs, especialmente com o que desenvolvemos, mudará o mundo. Primeiramente, quando se fala em quântico, significa apenas a menor parte, só isso. Desenvolvemos novos materiais, o tamanho de uma cabeça de alfinete será capaz de transportar mais dados do que todos os computadores do governo dos Estados Unidos juntos. Se o homem entender como usar o novo material e como processar isso, todos os computadores do mundo caberão na menor parte de um cérebro. A computação que ocorre em nosso cérebro é tão vasta. Ainda não conseguimos juntar todos os nossos computadores e se conseguíssemos, ele alcançaria apenas 1 ou 2% do que o nosso cérebro faz. O Sr. Cash aqui continua explicando sobre os novos materiais que estão sendo desenvolvidos. Hoje aprendemos que a alma do homem está flutuando livremente no cérebro. E essa estrutura flutuante permite uma resposta muito rápida do que podemos imaginar. Sr. Cash trabalhou com uma empresa sul-coreana de fabricação de chips que é muito avançada no assunto. Eles usam a tecnologia da Fundação Cash em profundidade, mas não revelam como estão fazendo isso. Novamente, roubando um presente. A Huawei também está usando uma técnica da Fundação Cash para produzir chips de nova dimensão. Eles também não informam de onde eles obtêm isso. Para resumir, se colocarmos os GANs flutuantes livres como substrato magnético para a memória do computador, então por serem livres em seu interior, eles serão mais potentes do que todos os computadores juntos. É assim que a alma do homem funciona. Cada uma das camadas não tem conexão física entre si. Elas se conectam, vibram, expandem e se movem de acordo com o que as camadas ao seu redor permitem. Elas podem armazenar todas as informações de todos os computadores do mundo em uma única lacuna espacial. Porque cada uma acomoda a outra para permitir assim que ela exista. A dimensão física não fica em outro material. Ela fica, na verdade, naquela lacuna de espaço aberto. A alma do homem no cérebro é assim. Ela opera o corpo inteiro e se conecta com o universo. Agora você pode imaginar a capacidade que a alma tem. Os cientistas não entenderam isso. Há uma empresa com a qual a Huawei está trabalhando nos bastidores nesse projeto. Eu vi os documentos deles, mas ninguém entende. Eles estão tentando penetrar nisso mais. Então é necessário muito pouco espaço para armazenar todas as informações do mundo. E a beleza disso é que não pode ser invadido por hackers. Se algo não estiver conectado a ele, ele encontra uma nova posição. Lembre-se de que em um óvulo e um espermatozoide carregamos todo o processo de cada célula do corpo do homem e sua conexão com o exterior. Nesse minúsculo óvulo e espermatozoide carregamos como cada célula de seu corpo precisa ser, como a estrutura de seu coração deve ser e como ele deve funcionar. Todas essas informações de uma criação estão nessa pequena coisa. Então agora você pode imaginar essa lacuna em um nano. Tempos incríveis estão por vir no desenvolvimento das ciências. Isso é como a alma do homem. Não é diferente. Pergunta para o Sr. Cash. Os animais podem pensar ou apenas sentir? Sr. Cash responde. Você está falando do animal humano ou dos animais em geral? Se o homem pode pensar, ele pensa então que ele é o rei dos animais. Todos os animais pensam, como a formiga, a minhoca, o peixe e tudo mais. Mas isso depende do que eles pensam. É claro que eles pensam, porque eles reagem. Se eles não pudessem pensar, se você pisasse no rabo deles, eles não morderiam você. Portanto, é claro que eles pensam. Isso não é exclusividade do homem ou deste planeta. Eu me pergunto se um dia, quando trouxermos nossos amigos do espaço para o público, que pergunta nossos analistas e as pessoas farão a eles? Será que eles acreditariam no que eles dizem? Ou será que os trataremos da mesma forma que tratamos uns aos outros neste planeta? Todos agem aqui como se todos os outros fossem estrangeiros. Essa desconfiança nos levou a desconfiar de nós mesmos e não dos outros. Pergunta para o Sr. Cash. Você poderia falar um pouco mais sobre o trabalho monomagnético e monogravitacional? Sr. Cash responde. Me avise quando você entender. Não existe um sistema mono. É como você faz o truque com os campos. Há sempre dois campos, mas você não mostra o outro. Pergunta para o Sr. Cash. Quando transmutarmos e decidirmos recriar uma fisicalidade em outro ponto do universo, nossa alma ficará presa nessa fisicalidade desconectada dos campos do universo, assim como está agora nesta fisicalidade que temos aqui no planeta Terra? Ou nossa consciência é mais elevada e essa nova fisicalidade não será uma barreira para nossas almas? Sr. Cash responde. Não, a alma não ficará presa na fisicalidade, isso não pode acontecer. Mas você pode permitir que a fisicalidade nesse momento domine. Essa é a sua decisão. E foi isso que fizemos aqui na Terra. Eu costumava explicar que a fisicalidade é uma sanguessuga da alma do homem, mas as pessoas não conseguiam entender naquela época. Agora, cada vez mais pessoas entendem porque explicamos que a alma do homem está dentro do corpo. Depende do que permitimos que essa sanguessuga faça. Não tem isso de assumir o controle. Mesmo que você se manifeste em outra dimensão, isso depende do que você decidir e do que a alma decidir. Não é o contrário. Fim do índice rápido do workshop 545.